Eu vou torcer pela paz, pelo amor, pela alegria. Eu vou torcer pelo sorriso, pela dignidade, pela amizade, pelo céu azul. Eu vou torcer pela tolerância, pela natureza, pelos meninos, pelas meninas, pelas diferenças, pela compreensão. Eu vou torcer pela pista cheia. Pela paz, pelo amor, pela alegria, pelo sorriso. Eu vou torcer pelo céu azul, pela amizade, pela dignidade. Eu vou torcer pela boa música, pelo grave, pelo agudo, pela galera. Eu vou torcer por essa pista. É! Eu vou torcer pela house music. Eu vou torcer pelo globo espelhado.